O sanfoneiro cego se chamava José Ribeiro de Menezes. Residia na Casa Amarela e um dia desapareceu. Faleceu, pois já era idoso. Depois o pesquisador foi informado que o sanfoneiro, não obstante solicitar a caridade pública, era proprietário de casas e terrenos, tudo à custa de sua sanfona.